E também você que acompanhar aqui nos 1550 kHz. Em nome de Sandra Confecções, vamos ficando por aqui hoje com o programa da manhã, programa Ayrton José, da Rádio Cristal. Ouça, 1550 kHz em todo o sudoeste do Paraná. Breve também em FM, na frequência de 92.9. Meio-dia, 5 minutos, Carlos Graça, Fernando Carneiro, chegando com o Momento da Fé. A Rádio Cristal apresentou mais uma edição do Cristal Notícias. Rádio Cristal AM, ZYJ 315, 1550 kHz, Marmeleiro, Paraná. Estamos apresentando programa Ayrton José. Será que ele é bossa nova? Ou será que ele é quadradão? É, será que ele é o quê? Agora vai ter um... Eu tenho que baixar a musiquinha aí. Tem uma música que agora vai dar cana, né? A roça tem boa, a notícia vem lá do interior, vai dar cana. Vai dar cana pros políticos, cana pros...